Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de toda pressão, de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e das especulações sem provas. Com isso, está mergulhada no materialismo ou na indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperanças e de promessas positivas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis morais e ética, tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores trazidos através de vários médiuns. Orientações essas coordenadas por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita, que vem nos libertar de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar mensagem de paz, amor e tranquilidade até você. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjos de Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, nós contamos aqui com a presença da doutora Marisete Silveira e o tema será sobre dependência química e espiritismo. Tema interessante que as pessoas gostam de se esclarecer, então ligue para nós nos telefones 12-3941-9750, 12-3942-9750. Entre também nas nossas redes sociais, WhatsApp, estamos também no YouTube, e o Rodrigo vai passar para vocês outras informações que ele, não sei se ele ainda está falando português, mas ele voltou da Inglaterra, da França, da Alemanha, de tudo quanto é lugar que ele teve lá. Então, tudo bem, Rodrigo? É bonjour? Bonjour, monsieur. É bonjour. Mas eu não sei falar assim, não. Eu não sei falar fresco assim, não. Deixa eu mudar aqui. Ó. A gente está sofrendo um pouco aqui nas configurações. Acho que agora eu apareci. Tá tendo um microfone aí, Inácio. Tá ouvindo? Tô. Vamos. Então, a gente, lembrando aí que a gente está no estúdio temporário, né? Por isso que está tendo esses probleminhas técnicos ainda. Mas a gente deixa aí um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes que estão participando aí, que a gente já está no YouTube Live ao vivo. Deixa eu só... Opa! Pronto! Então, a gente já está ao vivo. Para quem quiser participar conosco aqui, a gente vai lendo as participações. Deixe pergunta aqui para nossas entrevistadas, pode ligar aqui no telefone, a gente atende e transmite a pergunta para sorteio também. Então quem participar, quem compartilhar nas redes sociais, a gente vai sortear dois livros no final do programa. Então, quem que vai fazer a prece de abertura? Luiz. Então, Luiz Piagno. Ele tá lá na... Coube lá o Luiz Piagno lá no cantinho. Deixa eu inventar na câmera aqui. Piagno, bom dia. Se bom puder dia. Fazer a prece de abertura pra gente. Bom dia. Podemos. Então vamos. Nesse instante, nos acerenando, distanciando-nos do mundo físico, das nossas inquietações, e nos envolver com a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos inspira num trabalho como este, da difusão do Espiritismo. Buscamos este contato fraterno com os irmãos da espiritualidade superior, buscando os amigos que nos protegem, os irmãos que fazem a proteção espiritual de todo esse espaço em que nos encontramos, lembrando-nos nesse instante da figura querida de todos nós, de Dr. Bezerra de Menezes, e também elevando ainda mais o nosso pensamento, nós vamos mentalizar a figura de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, e de Jesus, o nosso querido e meigo Rabi da Galileia. É por ele, pela causa dele, que nós estamos trabalhando, procurando servir da melhor forma possível a nossa sociedade. Rogamos a ele a proteção, o seu manto de luz sempre a nos proteger, e que juntos nesse instante possamos ir até Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, rogando a ele a sua proteção. E assim, envolvidos em paz, nós oramos Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amparados por Deus e por Jesus, e por toda a espiritualidade amiga que nos envolve, nós damos por iniciado o programa desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Do dia de hoje será Espiritismo e a Dependência Química. E nós estamos aqui com Luiz Carlos Piagno, que é o diretor-geral aqui do Hospital Francisca Júlia, que é um órgão do CVV, que está há mais de 40 e poucos anos, quase 50 anos, né, Luiz, funcionando aqui em São José dos Campos. Esse ano completa 47 anos. 47 anos de atividade o Hospital Francisca Júlia, que é um órgão do CVV, que foi justamente criado para os doentes mentais. Luiz, quantas pessoas tem lá no hospital internados, sendo tratados? Hoje no hospital nós temos 90 leitos para prestar atendimento SUS e mais 22 leitos para fazer atendimento a convênios e particulares. Total de 112 leitos. E tem também para dependência química? Só na unidade particular nós temos dependência química, no SUS não. E nós estamos aqui também com a doutora Marisete Silveira, que é espírita, psicóloga, especialista em dependência química. Ela estudou, se formou na cidade de Uberaba e trabalhou junto com o doutor Inácio, que o Jorge é fã do doutor Inácio e doutor Odilan. Bom dia, Marisete Silveira. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estar mais um momento aqui participando junto com vocês. Jorge, o que, que você... Eu só queria pedir, se você tiver um peso aí, assim, um saco de areia, pra gente colocar aqui nesse microfone, porque ele tá caindo. Tá caindo. Tem aí atrás de uma porta qualquer? Nós temos que pedir um desculpa saco, aos nossos saco de ouvintes. Areia. É, sim, pra pôr no pé do microfone, porque na hora que você vira ele Rui, pra cá, ele cai. O Rui tá se equilibrando ali, né? É, não, o Rui tá tendo tá que segurar o microfone. Tá ficando desequilibrado ali o microfone do Rui, calma. É, não é brincadeira, não. Não então, é brincadeira. Então, pros ouvintes, se alguém tiver um saquinho de areia aí pra emprestar pra gente aqui, o Rui, você puder repetir o tema de hoje? É Espiritismo e a Dependência Química. Ah, legal. Tá? Beleza. É porque nós estamos aqui de uma maneira improvisada aqui na sala, porque está sendo feita uma reforma, né, Jorge? Disseram que ia demorar um mês e vamos ver se... Um mês já deu, já. Já deu? Já deu um mês. Tá, ali um mês. Pelo jeito que eu estou vendo ali naquela sala, não deve demorar muito tempo, não. Acho que até o finalzinho desse ano deve ficar pronto. Final do ano. É, deve ficar pronto. É, esse é o mês de brasileiro, né? Bom, então nós vamos aqui... O microfone está caindo. Então nós vamos aqui... falar com a doutora Marizema, que é espírita, psicóloga, especialista em dependência química. O que é dependência química, doutora Marizema, para os nossos ouvintes? Bom, dependência química caracteriza principalmente pelo uso de algum tipo de substância química, né, seja o álcool ou qualquer tipo de droga. Agora, o que caracteriza realmente a dependência química é a perda do controle sobre o uso do químico. É dessa forma que a gente pode fazer o principal diagnóstico do dependente químico, né? Não significa que todas as pessoas que bebem são dependentes, né? Mas a maioria das pessoas que usam drogas se tornam dependentes da droga. E vocês trabalham, o trabalho de vocês é baseado nos 12 passos, que é do Alcoólicos Anônimos, que foi também adaptado para os Narcóticos Anônimos. Sim, acho que a principal filosofia desde quando foi fundado o grupo de Alcoólicos Anônimos é que foi de uma grande ajuda, né, para todas as pessoas que sofriam do alcoolismo naquele momento e que hoje é a base de todo o trabalho que a gente faz com dependência química, né, que é um grande tripé, que é justamente os grupos de anônimos, né, o tratamento especializado, seja com médico ou com psicólogo e também com a família também. Que seria os codependentes. Eu tenho aqui os 12 passos. Me diga uma coisa, que está dizendo que o primeiro passo é admitir que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Isso é o primeiro passo. E é fácil chegar nesse primeiro passo para as pessoas descobrirem as dificuldades que ele tem para achar que está precisando de ajuda? Não é tão simples assim, né? Esse, o primeiro passo para o dependente químico, principalmente em recuperação, ele faz diariamente, ele não faz uma vez só, né? Quando eu admitir a impotência, admitir que eu não posso usar, né, de forma controlada, não posso usar de forma social o químico. Não é tão simples, porque é uma escala, né? O dependente químico, quando ele começa a... Uma pessoa que começa a beber, por exemplo, ela nunca sabe que ela vai se tornar dependente químico. Uma pessoa que vai usar drogas também inicialmente, nunca acha que vai se tornar dependente químico. A dependência química inicialmente é conhecida como a doença da negação. Sempre ele acha que não, nada vai acontecer com ele. Vai acontecer com o vizinho, com o amigo do que ele tá lá na rua, alguém que já está perdido, mas ele acredita sempre que ele não vai chegar. Então, para chegar nesse momento do primeiro passo, ele tem que ter essa rendição, essa entrega que realmente ele perdeu o controle. E isso, eu poderia dizer assim, leva algum tempo. Leva algum tempo. Isso vai depender do tipo de droga, esse tempo pode ser maior ou menor. Mas as pessoas que chegam nesse momento de admitir a impotência são as pessoas que estão dando esse primeiro passo no processo de ajuda, de recuperação. Jorge, você gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda não. Ela foi discípula do Dr. Inácio, que você gosta muito dos livros do Dr. E eu e muita gente, né? É? Eu e o Brasil. E eu e a metade do Brasil que gosta do... Mas tem alguns que acham ele muito controvertido. Não, tem gente que não gosta dele. Porque ele fala a verdade. Porque eu acho que ele é muito direto, né? Era assim mesmo? Mas... assim mesmo? Porque o interessante é que, os livros do Carlos Baccelli, segundo a gente pergunta para as pessoas, eles retratam bem mesmo a personalidade do Dr. Inácio. Sim, ele era uma pessoa bem polêmica, né, naquela época, né, que eu fiz, quando eu fiz, eu era voluntário no Sanatório Espírita de Uberaba, isso há mais de 40 anos atrás, que era justamente o trabalho que a gente fazia com os pacientes ali que eram portadores de doenças mentais, mas não tinha essa distinção que tem hoje a dependência química, mas ele sempre foi de uma forma muito direta, muito polêmica, né? Uhum. E também muito direta de mostrar o que era a doença e o que era do espírito. Né? Legal, né? E assim, bom. Você naquela época já era espírita também? Sim, já naquela época eu já era espírita, já frequentava quando eu podia também lá o centro espírita lá do Chico Xavier também. Uhum. Né? E aí, não, eu estou perguntando se você já era espírita justamente para ver essa integração com ele, né? Porque eu acho que deveria ser mais fácil em um sentido, né? É. A exigência devia ser bem mais para quem era espírita, né? Exatamente, a exigência é maior porque você tem que dar mais. Uhum. Aí, né? Aprofundar também assim, aprofundar esse conhecimento, reconhecer as pessoas que estavam sofrendo uhum. também. Porque ele tem vários livros publicados antes mesmo de desencarnar também, né, Marisa? Sim, naquela época assim, ele já trazia assim, toda a polêmica que envolvia o espiritismo junto com a comunidade, junto uhum. com os preconceitos da cidade também, que era muito forte também. Que se hoje a ação naquela época era muito pior, né? Era como tido uhum. assim, falar em espírita, você já estava vendo espírito, você estava vendo alguma coisa diferente. Então, uhum. ele fazia questão de mostrar essa diferença que não que existia. E não recusava briga, não, né? Ele, né? Não recusava, não. Pelo contrário, ele até provocava, né? Até provocava. Teve muitas brigas, né? Muitas. Inclusive, tem a história interessante do Dr. Inácio, um dos livros dele, quando ele chega no plano espiritual, né? Não lembro o nome do livro agora, mas é um dos primeiros como espírito já, né? Não como que chega no plano espiritual, o lugar que ele fica. Quando ele chega lá, que ele vê aquele quarto com aquela mesinha, aquele negócio, ele começa a pensar, meu Deus do céu, será que valeu a pena ter brigado tanto, né? Brigado tanto lá e chegado. Discutido com todo mundo e tudo, e só deram esse quartinho aqui para mim ficar. Verdade. Mas aí é da personalidade dele mesmo, né? De contestar em qualquer lugar que ele está. Qualquer né? lugar que tiver, mesmo se é no plano espiritual, ele vai continuar contestando, né? Bacana, mas é até muito bacana a gente encontrar com pessoas que conviveram com ele, né? Porque... geralmente, até lá no próprio sanatório, quando a gente visita, as pessoas que estão lá já são pessoas bem mais novas, então elas contam a história do Dr. Inácio, né? Uhum. Histórias que elas sabem que aconteceram, mas que não conviveram, não tiveram junto com ele, participando ali junto com ele, né? E uma das coisas importantes do Dr. Inácio, assim, não só indiretamente, também uma das pessoas que eu mais aprendi a trabalhar na época com a doença mental, foi justamente com o enfermeiro dele. Né, com o enfermeiro dele, que a gente, como estudante, tinha muitos medos, né? Uhum. E ele sempre falava pra gente, nunca baixe a cabeça. Uhum. Olhe sempre nos olhos do paciente. Isso é uma coisa que eu aprendi desde aquela época e que até hoje, isso hoje ainda me ajuda. E você, quer dizer, não ter medo não é você querer enfrentar as pessoas, não é isso, né? Você, é o respeito, né? Pra você mostrar que você tá respeitando e quer ser respeitado. Exatamente. Também, né? É o respeito pelo paciente, é o respeito uhum. pela doença do outro. É. Bacana mesmo. Agora o pessoal fala lá mesmo no sanatório de Beirapa, se você não levar uns tapas de alguns pacientes, você não está completo, né? Como quem cuida de doente mental, né? Ou de até de drogadito muitas vezes, né? Também. Eu acho que não é só os tapas assim, de físico, uhum. eu acho que é os tapas que a gente aprende a lidar levar com a pessoa, vida, né? com a doença do outro, com a limitação do outro. E ter o respeito para essa pessoa, uhum. eu acho que isso é o mais importante. Bacana, muito legal mesmo, interessante isso aí. Vamos lá, Rui? Doutora Marisete. Se não arrumar um saco de areia aqui para nós, a doutora Marisete não vai voltar mais nesse programa aqui, viu? Porque ela já tá com o braço doendo, segurando o microfone aqui. Eu vou tentar, eu já tô com outra ideia aqui, que minhas ideias são malucas. Depois que virar o intervalo, eu vou tentar mudar a situação aqui. Mas, doutora Marisete... Me diga uma coisa, o que está acontecendo que a gente vai na clínica lá, Francisca Júlia, a gente frequenta também algumas clínicas, por que a dependência química é com os jovens na parte de drogas e na parte de bebidas são os idosos, as pessoas mais velhas que são dependentes de química? A gente vê a maioria, quer dizer, não é regra geral, mas a gente sempre percebe que os jovens estão mais voltados para as drogas ilícitas, que é o crack, que é cocaína, maconha, e os idosos mais voltados para a bebida. Tem alguma explicação? Isso é o Rui. Isso explica pela... Rui. Não vou me achar muito tá bom. E não é. Não é. Eu só acabei de ver o que é só para casa. Uhum. Na verdade, assim, o que acontece? É a progressão da doença, tá? Geralmente uma pessoa, quando ela, a principal droga que a gente coloca como início de carreira, vamos falar assim, de dependência química, geralmente é o álcool, né? E as pessoas começam a beber hoje muito cedo, acho que nós temos assim uma mídia, uma facilitação muito grande com relação ao álcool. Então essas pessoas que estão nessa fase, como você falou, idosas, eu acho que não é tão idosas hoje assim mais, mas assim, o alcoolismo ele leva uma progressão, a média dele leva em torno de 15 anos para a pessoa chegar a estar procurando uma ajuda. No fundo do poço, é isso? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não, pode não ser no fundo do poço. Pode ser realmente a fase que a pessoa procurou ajuda. Talvez ela ainda, muitas vezes ainda não chegou nesse fundo de poço. É importante que não chegasse mesmo, né? E a droga não, a droga ela já tem um estrago muito maior e muito mais rápido, né? A gente vê pelo crack, por exemplo. O crack é uma droga que é assim, o efeito dela é muito rápido e a consequência é muito rápida também. Então é por isso que a gente vê essa diferença entre, de idade, mas isso é da progressão da doença. Mas a gente observa que na dependência química tem algumas palavras que é próprio dele, né? Cai a ficha, fundo do poço. E tem outras palavras que a gente vê, porque eu tive meu filho que foi um dependente químico por um período, depois se livrou das drogas, começou a trabalhar para ajudar as pessoas com problema de droga. E, no fim, faz 6 anos, ele desencarnou, faleceu e deixou muita saudade para a gente. É porque ele tinha um trabalho que era muito bom de abordagem, né? Que é outra coisa que... E como é que faz, por exemplo, o grande problema que nós encontramos são as famílias que não aceitam que o filho está na droga. Como é que faz esse trabalho para as pessoas começarem a perceber que o filho tá nas drogas e que logo, logo vai se tornar um dependente. Rui, se a gente tivesse uma receita mágica, seria muito bom, né? Ou tivesse um manual para isso, mas na verdade não tem. A dependência química, como eu falei para você no começo, ela assim, é a doença da negação. E a negação não é só para o dependente, é para a família também. Tá? Às vezes a família também passa por aquele processo assim, é fase, vai passar, são os amigos, muda de cidade, muda de bairro, muda de várias situações, tentando contornar a situação, sendo que o problema está ali, né? Então, a dificuldade da abordagem da família também, é que a família também passa por esse processo de vergonha, né? Ou de acreditar assim, não, comigo não vai acontecer, isso aconteceu, por isso que eu te falei. A dependência química é uma doença muito democrática. Ela atinge qualquer pessoa democrática. Porque ela não importa o nível social, cultural, né, das pessoas, ou financeiro, né? Porque as pessoas estão aí propensas a tudo que influencia. O que eu acho que hoje que dificulta muito o tratamento é justamente essa questão do imediatismo também. A família também quer um resultado imediato. A família acha assim, que se ele for num psicólogo, se for num psiquiatra, fizer uma internação, acabou o problema. E não acabou o problema. Na verdade, está começando o problema. Está, né? Começando a entender o que acontece. Então, a dificuldade da família também é pela negação também. A família também, muitas vezes, ela demora para procurar ajuda, porque ela não sabe como ajudar e ela faz de várias formas. Ou ela tenta agredir, ficar com raiva, xingar, brigar, ou às vezes vai lá e passa a mão na cabeça e faz tudo para ele. Então, não tem uma receita para dizer faça isso ou faça aquilo. Eu acho que o mais importante que ainda a gente vê nessa questão toda é quando a família impõe esses limites, coloca esses limites, né? Eu amo meu filho, mas eu não amo a droga. Eu amo meu marido, mas não amo o álcool. Isso significa assim, eu não posso estar compartilhando com ele ou fazendo de conta que eu não estou vendo. Tá? Essa é a dificuldade maior. E o desligamento emocional... É também uma forma de ajuda? Eu gostaria até que você explicasse o que é esse desligamento emocional com relação ao dependente químico. É, Rui, tô vendo que você conhece bem os termos, hein? É isso mesmo, né? Mas o desligamento emocional, não, acho que não dá nem para explicar em palavras, porque o desligamento emocional é uma coisa que se faz dentro dos grupos de ajuda de familiares, né? O Al-Anon, o Al-Anon, que trabalha justamente assim, viva e deixe viver, né? É o desligamento com amor. Não significa com dó, com piedade, mas nem com abandono. Amor, nem abandono, muito menos o abandono, né? Então, na verdade, assim, quando a família entende, assim, eu tenho que viver a minha vida e deixar o outro viver a vida dele, dá a impressão, assim, de indiferença, de desprezo, de abandono, e não é. É justamente você saber, é como eu te falei, eu amo meu filho, mas eu não amo a droga. Então, eu coloco esse limite. Então, muitas vezes, esse desligamento, ele é, assim, ele é feito quando as pessoas passam pelo processo da aceitação. Se não tiver o processo da aceitação, ela não vai ter o desligamento. É, e, mas então, agora foi interessante você falar isso, né? Do processo de aceitação. Porque o que a gente vê bastante, e às vezes até pessoas nos procuram, porque a gente faz atendimento fraterno no centro espírita, é, mas assim, olha, eu estou com um problema sério com meu filho, problema de droga. Só que aquele filho está dentro de casa, está dependendo da família e está aprontando um atrás da outra. E a mãe, super amorosa, não sabe o que fazer. Porque se você falar para ela... A gente tem que falar para ela, manda ele embora de casa. Né? Eu não sei o que tem que fazer. A gente não tem habilidade suficiente para chegar e falar. A gente sabe que tem que ter limite. Mas quais são os limites? Se você não pode deixar de amar, mas você tem que dizer não ao mesmo tempo. Mas se você mandar ele embora, será que não fica pior? E ele vai continuar dentro de casa aprontando? Tal. É complicado. É complicado, eu acho que assim, essa questão de falar mandar embora é muito difícil. Imagina para o pai ou para a mãe falar assim, você vai embora de casa. Eu acho que é colocar o limite, é colocar esses limites com amor. Tá? É lógico que, eu gosto de falar, não é esse amor passivo que a gente passa a mão na cabeça. E é essa dificuldade maior que a família tem, porque você fala assim, o que você vai fazer com isso? Procura ajuda. Né? Tem os grupos de ajuda, tem os recursos que tem, hoje existem, são muitos esses recursos hoje. Essa família também procurar ajuda também. Só que a família muitas vezes não procura essa ajuda. Mas dá para a família procurar ajuda sem o dependente procurar ajuda? Deveria. Porque ele não quer, digamos deveria, assim. Deveria. O que acontece é que assim, aí que tem a questão da codependência, né? É. Então a família vai procurar ajuda se ele procurar ajuda. Então se ele estiver bem, eu estou bem. Se ele não está mal, eu também não faço nada. A família é tão doente quanto o dependente químico. Ela é muito doente, né? Assim, a família, só que a família não percebe isso. Ela fala assim, ah, mas eu não uso drogas, eu não bebo. O problema é dele. Não, o problema é da família. Então, se essa família procurasse ajuda, independente se o próprio, se o seu familiar vai procurar ou não, acho que é o primeiro passo, talvez, de muitas famílias que poderiam ajudar muito. Elas procuraram, porque a gente vê hoje na prática... que a recuperação da família, quando a família procura ajuda, ela é de grande força assim, para que o dependente também procure ajuda, porque vai ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento também. É, então, eu acho que essa informação é muito importante, essa informação. Você que está com esse problema, né, com o filho, com um parente que está morando, está dentro de casa, não está querendo procurar ajuda, porque ele se acha, né? Acha que não precisa de nada, acha que para a hora que quer e continua aprontando, né? Continua aprontando. A gente sabe que a pessoa é doente, a gente fala continua aprontando, mas a gente sempre está respeitando aqui a doença que a pessoa está no momento. Mas, olha só, procure então vocês ajuda na casa, porque provavelmente convivendo no meio onde as pessoas estão acostumadas com isso, vão surgir muitas ideias, práticas, que aí não é mais ideia de quem está falando e não sabe nada, né? Porque às vezes a gente fala na teoria. Né? Falar na teoria, não estamos convivendo ali, né? Agora, aquelas famílias que se reúnem para discutir isso estão passando ou já passaram por aquilo. Então, o caminho é esse. Eu acho que a dica mais legal assim, nessa primeira parte que nós demos foi essa. A família não tem que se preocupar se ele parou, se ele não parou, se ele continua. Ela tem que começar a se tratar. Né? Ela tem. É, exatamente. Se a família procurar ajuda e ela fizer justamente isso, que eu acho que é a grande... Eu acho que é a grande oportunidade para as famílias mudarem. Porque a recuperação passa pela mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, se essa família também vai ter uma mudança de comportamento em relação ao dependente químico, ela vai saber como lidar com ele também em situações de crise. Por isso que a gente fala, né, que esse desligamento emocional, esse desligamento com amor, é não abandonar o filho. Eu não vou abandonar meu filho, mas eu vou abandonar a doença, a droga. É. Porque também a gente já tem um impulso de achar que você tem que, mais uma vez eu falo que foi muito legal essa informação, Marisete, porque a gente já tem no automático você já está, manda ele procurar o que fazer, tipo assim, né? Aí você fala, pô, o cara já está perdido, né? Já está perdido dentro de casa, não sabe o que fazer. E se você de repente bater a porta na cara dele, não sei o que vai fazer também, então... parece que existe cada nó que existe na vida, que tem hora que é difícil desatar pra caramba, né? Deixa eu até colocar uma coisa assim, quando a gente fala dessa questão de mandar embora para fora de casa, porque eu sempre coloco o seguinte, às vezes quando a família fala assim, ah, eu tenho que colocar meu filho para fora de casa, eu tenho que fazer com que meu marido saia de casa. Você não precisa fazer isso, porque a própria situação vai levá-lo a fazer isso. Porque ele, uma hora ele vai acabar fazendo esse tipo de coisa, ele vai acabar saindo, porque ele não vai suportar. Quando a família está em recuperação, ele não consegue suportar conviver com aquela situação. Porque a família também mudou. Agora, você só pode fazer também algum tipo de ameaça, isso a gente fala muito para a família assim, você só faz alguma ameaça se você é capaz de cumprir. Né? Não adianta você falar assim, se você não chegar até uma hora da manhã, você não entra dentro de casa. Você vai abrir, ele vai chegar 1h05, você vai abrir o portal. Então, ameaça só com aquilo que você seja capaz de cumprir. Né? Eu acho que isso é importante para a família também entender. Porque senão fica aquela coisa assim, ah, eu tenho que mandar para fora. Acho que a própria situação já leva o dependente químico a ir embora de casa, porque para ele é mais, entre aspas, mais tranquilo, né? Porque não tem ninguém para encher o saco, não tem ninguém para perturbar, não tem ninguém para dizer para ele o que ele tem que fazer. A própria situação já leva a isso, mas ele também, a família também precisa entender assim. Eu só posso fazer o que eu sou capaz. Vamos para o nosso intervalo comercial. Bom, mas antes vamos... Ô, Rodrigo, desculpa aí, viu? Parece que você está ficando invisível aqui nesse programa. É, não, eu faltei dois programas e ele já esquece que eu existo aqui. Estou brincando. É, dois que, não, um só, né? As coisas, o Serginho aí, você viu, um dos melhores programas assim, na parte tecnológica que teve aqui foi o programa passado. Que não deu problema nenhum, né? Tava, ele teve problema de nada. Ele falou nada também. Ele, né? Nada. Ele estava lá em Paris, lá visitando tours. Lá, tomando o vinho. Escutando lá o programa de lá. Não deu nenhum ruído lá de onde ele estava no programa. Quando... Não, pior, mas aí quem estava aqui era o Serginho. Foi o melhor programa do ano. Mas vamos lá para os nossos comentários. Deixa eu só comentar aqui que os ouvintes estão participando, né? Então, quem já entrou aqui foi o Lucas Pessoa, mandando bom dia, fraternos abraços. A Elisângela Lacerda Silva, o Paulo Sérgio, o Paulo Quintanilha. A Sônia Santos entrou aqui mandando bom dia também, o Aécio César mandando bom dia ao Rui, Jorge, Rodrigo e toda a equipe Vivência Espírita, juntamente da entrevistada esse domingo, tema essencialmente importante nos tempos atuais. E ele deixou uma pergunta aqui, que a gente pode passar agora ou depois dos comerciais? Depois. Então a gente passa depois dos comerciais, que é como assegurar um tratamento eficaz aos olhos, ao olhar do Espiritismo, diante de tantos dependentes químicos fora e dentro dos lares, que se encontram, de certa forma, excluídos pela sociedade a qual faz parte. Então, aí depois do intervalo, a gente volta e refaz a pergunta. A Doli Cassal também entrou, mandando bom dia. A Fernanda Bunheirão, manda bom dia. João Luiz Cassal, João, lá da casa da Marcela. E a Rosane Beatriz também deixou uma pergunta que a gente pode deixar para depois dos comerciais, que é como orientar a criança que o álcool é nocivo se a mídia mostra o oposto. E aqui no WhatsApp, quem entrou aqui e está participando, meu pai, minha mãe entrou aqui também, aí eles são suspeitos para falar, Mariângela Domingos, né? Desejo um excelente programa a todos. Quem entrou aqui foi o Milton, lá do Paulo de Tarso. Ele manda bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos deste mundão de Deus. Um abraço aos convidados, em especial ao meu amigo Luiz Peagno, que realiza um maravilhoso trabalho de auxílio ao próximo com muita dedicação e carinho há muitos anos. E um ótimo programa a todos. O Leandro... Ah, o Leandro foi o que eu conheci lá, legal. Lá em Londres, que ele faz. Então ele foi lá, me buscou no aeroporto e me levou para conhecer o Centro Espírita, que é agora eu não lembro agora o nome em inglês, depois eu pego aqui e comento. Mas ele sempre publica aqui... no WhatsApp também, também no Spotify, os estudos lá do Pão Nosso, legal. Que é o livro do Emmanuel, eu acho que é muito legal e é muito interessante. Só que só tinha brasileiro lá e um português, né? Mas ele falou que tem outros trabalhos também que acontece, que vai ingleses participam e outros estrangeiros participam também. Então, mandando um abraço lá pro Leandro, ele manda bom dia para a equipe do Vivência Espírita e também a todos os vivencianos. Mais um ótimo tema para ser discutido e refletido, pois de um modo ou outro todos temos vicissitudes que devemos vencer para alcançar o nosso crescimento espiritual. Legal, Leandro. Obrigado pela participação. Continue participando com a gente aqui. Depois do comercial a gente define a pergunta para sorteio. e sorteia dois livros espíritas para vocês. Vamos então pro comercial? Eu quero mandar um abraço especial para a dona Tereza Barreto, que é lá de Jacareí, amiga da Dolly, que é nosso ouvinte de todos os domingos, viu, Jorge? Dona Tereza, um grande abraço e continue nos prestigiando. Bom dia, viu, dona Tereza? Legal. Vamos falando, que a gente tem um par de convite aqui para o almoço beneficente hoje lá do Centro Espírita Ponto de Luz. O almoço é hoje, hein, pessoal? Olha só o cardápio: pernil, tutu de feijão, couve, arroz, farofa e sorvete no final. Não sei se é porque a Marisela está aqui hoje, ela é lá de Uberaba. ela é de Araguari, da terra do Jamil dos Santos, é. É a terra também do Jerônimo, não. Jerônimo? Não. Jerônimo não é de Araguari, não. É de Tuiutaba. Tuiutaba. Então, o Jamiro dos Santos, que já teve conosco, porque é de lá. Então, ó, o par de convites está aqui. Vocês podem ligar para a gente também para participar do sorteio. Por favor, quem quiser participar do almoço, diga que é para o almoço, tá bom? Para a gente não colocar o nome e a pessoa não ir lá depois. E o almoço é aqui na Rua Vilaça 143, a partir das 12h30. Então, aqui no centro da cidade, né? Rua Vilaça 143. Então, o pessoal que estava pensando que era lá, porque o Pão de Luz fica longe, né, Rui? Ah, fica lá no Jardim São Vicente. Exatamente, então não é lá não, é aqui, ó, Rua Vilaça 143, aqui no centro. Então, aproveitar hoje esse almoço delicioso, que é mineiro. Entre, né, a Siqueira Campos e a rua. Exatamente. E a rua Sebastião Hummer. O valor do almoço é R$ 35,00, né, para quem for lá, mas vale a pena, que você estará ajudando as obras lá do Ponto de Luz. Então, no final do programa, a gente sorteia aí para quem participar esse par de convite. Então, a gente vai sortear para uma pessoa só e a pessoa leva o acompanhante, certo? Vamos então para o nosso intervalo comercial, colocando aqui a música do Nando Cordel, Mudar de Vida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio e pela paz vou fundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, a gente pode construir. Oh, oh, um mundo muito mais feliz. A gente pode construir, oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Os usa droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz vou fundo. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. A gente pode construir. Podemos construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Muito mais feliz. Oh, oh, oh, a gente pode construir. A gente pode construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o Luiz Carlos Piago, que é o diretor-geral do Hospital Francisca Júlia, e a Marisete Silveira, que é espírita, psicóloga, especialista em dependência química, trabalhou em Uberaba lá com o doutor Inácio e está aqui conosco hoje. Luiz Carlos, você tem os dados aí que eu achei muito interessante, que você pesquisando aí na internet, você tem os dados da dependência química. Você pode passar para a gente? Eu estava olhando aqui no G1, Ciência e Saúde, para ver como esse problema, essa doença é muito séria e causa muitos transtornos na sociedade e no lar, né? Segundo essa pesquisa, 28 milhões tem algum parente dependente químico. 28 milhões de pessoas têm algum parente dependente químico na família, de alguma forma, com alguma dependência química. Tá, e hoje a gente não sabe que não é só um tipo de, vamos chamar assim, de droga. São várias drogas, são múltiplas drogas. Então afeta os lares brasileiros. É muito sério e a gente precisa levar isso com muita seriedade. Eu aproveitar aqui e dizer o seguinte, que todos os grupos espíritas deveriam pensar nesse assunto e trabalhar, preparar os voluntários para prestar esse atendimento, para pelo menos ser um ponto de união para receber essas pessoas e depois encaminhar para os tratamentos especializados, sem deixar de lado a questão do ponto de vista espiritual. E a gente está procurando fazer isso na Casa do Caminho. É porque eu fiquei sabendo que vocês, a doutora Marisete, e vocês estão fazendo um curso para preparar as pessoas para serem voluntárias no trabalho de dependência química lá no Centro Espírita Casa do Caminho. É isso mesmo. A gente... E quando é que vai abrir? A gente está... Não fixamos a data, mas será no mês de maio, porque esse grupo está terminando o curso agora no final de abril. Aí nós vamos organizar com o grupo para começar esse maio e será todas as sextas-feiras, das 18h30 às 20h30. E terá sob a orientação da Marisete. Esses voluntários estão sendo preparados para isso. Vai nos preparar. Jorge, nós temos duas perguntas lá. Temos as perguntas, né? Rodrigo está comendo. E quem chegou, quem apareceu ali foi o Euripo. Olha lá. Ele caiu da cama hoje, tá vendo? Nossa, hoje caiu mesmo. Porque para ele tá cedo assim, deve ter empurrado ele da cama, porque ele não acorda cedo, não. Ele desistiu de ensaiar no grupo Castelão, porque tinha que estar lá 10 horas da manhã. Aí ele falou, 10 horas da manhã? Aí eu falei, você não foi no ensaio? Falou, eu dormi muito. Falei, meu Deus do céu, né? 10 horas da manhã a pessoa ainda tá dormindo, então hoje ele caiu da cama para estar ali. Né? Olha lá. Ele lá. Mas o Eurípides... Ou então também você sabe que ele pode estar vindo aqui pensando que hoje era o dia dele fazer o programa. Pode ser, né? Não. Mas o pai dele, viu, foi uma figura exponencial no espiritismo, né? Mas o filho não saiu igual o pai. Não é difícil assim, essas coisas acontecerem, né? Não, mas é interessante, a gente fica muito feliz, né? Não sei se o Eurípides já esteve aqui depois daquele encontro que nós tivemos lá dos políticos espíritas em São Paulo. A gente fica feliz por saber, né? Porque a gente chega lá, ninguém sabia que a gente... Nem sabia que a gente conhecia Eurípides, nem nada, mas o tanto que falaram bem do pai dele lá foi... Do pai, né? Do pai dele lá, né? Falando do... as pessoas que estavam lá, que são antigas, da doutrina espírita, tudo, de São Paulo. Pessoas espíritas tradicionais, né? Espíritas bem conhecidos. Sempre citava o pai do Eurípides. Então, você lembra que outro dia também reclamaram, porque nós trouxemos no dia da mulher, trouxemos Eurípides aqui para falar, né? Não, mas não dá para trazer outra pessoa. Era ele com 11 irmãos, ou 10, uma coisa assim. Então não tem gente que saiba mais de mulher do que Eurípides, né? Que tenha mais experiência para falar do dia da mulher, porque quem... Eu não sei se ele viveu ou se ele foi escravizado durante muito tempo, quando era criança, né? Porque para viver... Você fala 11... assim, o que não, vão pensar imagina, as mulheres? Imagina ele novinho no meio de 11. Era 11, Eurípides? Era 11? Era 11 irmãs? 9. Ele era o décimo. E no meio delas. Então? Hã? Isso, você era o irmão. Mas eu tô falando, mas você era o último que falava e o primeiro que apanhava lá. Né, então? Vai... Apanhava direto de mulher, né? Era, como é que fala? Não era, hoje a gente fala no era machinicídio que tinha lá naquelas coisas, naquela época sua, né? Machinicídio. Quando saía a briga apanhava entre os irmãos, demais. Minha mãe atuava como, vai para um, fala outro, para outro, porque separar 11 na briga é complicado. E no final era ele que ficava para apanhar, porque era menorzinho, né? É porque era o homem. Era o homem, exatamente. Então, nós fizemos a coisa mais certa, trazer ele no dia da mulher. Você, a gente fala. Você vê que no casamento, por onde entra o noivo, sempre a porta do fundo, já viu? É a noiva sempre na frente. Depois ainda, as mulheres ainda reclamam da vida, né? Uhum. Coitado, o homem entra para a parte do fundo ali, né? Fica lá esperando. Mas a Marina Ferri que falou que o homem é simplesmente um acidente de percurso. Se não existisse, não ia fazer muita diferença. Né? Mas no final do programa, ela fala, mas nós não vivemos sem vocês. Não, ela tem que agradar, né? Pra poder... Ela viu a gravidade do pronunciamento dela, né? Um grande abraço pra Marina, que deve estar nos ouvindo também, lá em Taubaté. Eu estive com ela semana passada, nós fomos lá fazer uma apresentação com o Grupo Castelã, e aí encontramos com a Marina lá, com o Júlio, com o Bonani, né? Com a Cidinha, com todos os nossos amigos, Carlinho, todo mundo lá de Taubaté. Né? Um abraço para todos lá também. Vamos continuar, Rui? Ô, Rodrigo, quais são as perguntas que você tinha para fazer para a doutora Marisete e para o Luiz Piagno? Nós estamos aqui de uma maneira improvisada, então fica. O Rodrigo está separado da gente, né, Jorge? Uhum. Vamos lá, Rodrigo. Tô chegando. Bom, a gente teve aqui, a câmera está ok. Quem entrou aqui e fez uma pergunta foi o Aécio César, que é nosso colunista do site. Ele pergunta, como assegurar um tratamento eficaz ao olhar do espiritismo diante de tantos dependentes químicos, fora e dentro dos lares, que se encontram, de certa forma, excluídos pela sociedade a qual faz parte? A partir do momento que a gente reconhece que a dependência química é uma doença biopsico, sócio e espiritual, a gente consegue fazer esse tratamento eficaz. Tratar de todas essas formas que eu coloquei para você. Eu acho que é importante, assim, o tratamento médico é importante, o tratamento psicológico é importante, mas também o tratamento espiritual também tem a mesma importância. Porque a gente sabe que por onde que passa a dependência química, né? Quando a gente coloca também na questão espiritual também, com a questão dos valores, da dignidade da pessoa. Tá? Então, o tratamento, se ele passa por todos esses âmbitos, por todas essas fases, né, ou todos os momentos da vida da pessoa, a gente consegue um tratamento mais eficaz. Agora, lembrando sempre uma coisa, o tratamento sempre vai depender da pessoa que procura ajuda, né, que seja um familiar ou próprio dependente químico. Não é somente... Não adianta nada ter uma equipe muito boa para fazer todo o trabalho, se o paciente também não quer se tratar. ou se a família também muitas vezes também sabota esse tratamento, que também tem muito disso também. Um tratamento eficaz, então acredito que um tratamento que assegure realmente a eficiência, a eficácia de tudo isso é justo quando passa por todas essas fases. Ah, é legal comentar aqui também, vou só inverter aqui a câmera, também o Carlos Pinheiro, ele falou, seu Eucinésio Tanajura, de Caraguá, trabalho com dependentes químicos há 12 anos em Caraguatatuba, na clínica Luz do Caminho, é uma clínica espírita que trata dependentes químicos, então ele comentou aqui também que lá em Caraguá tem essa clínica. Acho que ele participa com a gente aqui sempre, né? Sempre escuta, sim, o nosso ouvinte assíduo aqui do programa. Então a Rosane também deixou uma pergunta, Rosane Beatriz. Como orientar a criança que o álcool é nocivo se a mídia mostra o oposto? Olha, eu acho que se a mídia ela mostra o oposto, sim. A gente, igual eu falei, é muito forte esse impacto. A gente vê várias propagandas de bebida alcoólica durante o dia, no horário que a criança está assistindo. Mas a criança vai entender, se ela também tem... O primeiro modelo que a criança tem são os pais. Eu sou muito crítica até em uma coisa que eu sempre costumo colocar o seguinte. Você vai fazer o aniversário de uma criança de 1 ano de idade. Aí o que os pais resolvem fazer? Um churrasco com bebida. A criança tem 1 ano de idade. Cadê o aniversário da criança? O aniversário da criança vai ser no final dela, que vai ter um bolo e que ela não vai comer chocolate, não vai poder comer nenhum doce, mas é a festa para quem? A festa da criança. Então, o primeiro modelo que a criança tem, além da mídia, que eu acho que a mídia ela vai só ter essa importância maior também, se também ela tiver esse modelo dos pais. Então, muitas vezes os pais vão fazer uma festa, ou vão fazer uma comemoração, ou chega sexta-feira, aquela coisa que trabalhou duro, está cansado, a primeira coisa que ele vai buscar é no álcool ali, uma coisa para poder relaxar. Então, o que a criança está aprendendo dentro de casa? Ela está aprendendo que ela relaxa se ela tomar alguma bebida. Tá? Então o álcool é o grande vilão. Eu acho que quando assim, o laranjeiro uma vez colocava bem claro uma coisa, né? Que assim, é o mais barato hoje, a droga mais barata que existe é o álcool. Tá? E é a que mais a gente tem fácil acesso. Mas acho que primeiro, assim, acho que o modelo que a gente tem que ter são os pais. A criança só vai perceber que realmente se é importante ou não, de acordo com como os pais lidam com a situação. Por isso que eu falei dessa questão do aniversário da criança, aniversário de qualquer coisa, assim, sempre é comemorado. Você chama alguém para almoçar na sua casa, a primeira coisa que você vai perguntar para ela o que ela quer beber. Tá? Então, assim, é essa a nossa sociedade, é muito permeada de bebida, isso é fato mesmo. As cervejas, as propagandas que tem de cerveja muito grande, né, por conta disso. Uma coisa interessante que a gente fala com essa questão, por exemplo, nós estamos numa rádio. Por que, que nunca numa rádio foi feita propaganda de cigarro? Né? Porque não tem a imagem. Então, durante muito tempo, as propagandas, por exemplo, do cigarro, eram feitas na TV, por exemplo, numa mídia assim, que a pessoa com imagens bonitas, alegres, felizes, ninguém falava ali dos problemas que tinham. Por que que hoje nós temos assim, uma lei muito forte com a questão do cigarro, né? E por que a gente não poderia ter essa mesma lei também em relação também ao álcool também? É porque, segundo os especialistas, o álcool é a porta para a dependência química. E tem muitos que dizem, eu só bebo para socialmente, né? E a gente fica, eu fico triste quando eu vou no supermercado e eu vejo no final de semana, no sábado principalmente, que o pessoal, carrinho cheio de latinha de cerveja. E o chato é que na segunda-feira tem muitas mulheres que ligam para as fábricas, para as lojas, dizendo, ah, meu marido, ele comeu uma comida meio ruinzinha, não está bem do estômago, e não é, né? É bebida. Ela também é uma codependente nesse caso? É, essa é a doença da família, né? Primeiro a família vai tentar proteger o dependente químico, isso a gente chama de facilitação. É um meio de proteção do dependente químico para protegê-lo das consequências que ele tem do químico. Então é isso que acontece mesmo, ele bebe no final de semana, então segunda-feira tem um carro quebrado, segunda-feira tem um pai doente, para dependente químico toda semana ele mata o pai, mata a mãe, mata a tia, né? E é muito comum a gente ver, por exemplo, nas empresas, como é que é percebido isso? Geralmente o dependente ele vai trabalhar sexta-feira até um determinado horário, sempre tem alguma coisa para fazer no final da tarde, e segunda-feira está cheio de atestados médicos, né? Porque ele vai passar sempre em algum pronto atendimento, com dor de cabeça, com alguma situação, em decorrência disso. É, Rui? Em fábrica, veja, em fábrica, segunda-feira é o dia dos acidentes, né? É, Só lembrando, né? A pergunta da Beatriz. Foi Beatriz, né, que fez a pergunta. É muito interessante, porque isso, todas essas coisas, essas mudanças, dependem muito da gente, né? Das pressões sociais mesmo, de a gente tentar e acabando com isso. Se a gente for ver, alguns anos atrás, questão aí de uns 15 anos atrás, eu acho, a gente entrava no restaurante para jantar e tinha um monte de gente fumando lá dentro, do lado da gente, né? Você entrava no avião, tinha a fileira dos fumantes e a fileira dos não fumantes dentro do avião. Hoje não tem mais nada disso. Hoje você não pode mais fumar em ambiente fechado. Então, isso aí são coisas que foi pressão de chegar e falar, mostrar que faz mal e daqui a pouco tem que parar com isso. Ninguém pode impedir que a pessoa fume, mas só que ela não pode atrapalhar a vida dos outros. E ontem eu vi uma reportagem que em Taubaté as padarias não vão vender mais cigarro. Certo? As padarias não vão vender mais cigarro. Aí a pessoa falou, a gente vai comprar em outro lugar. Tudo bem, vai comprar em outro lugar, mas só que não vai ficar fácil, porque não tem mais em todas essas padarias, já tem que pensar. Falo, não é isso que vai resolver, mas são ações assim que vão fazendo com que as pessoas diminuam isso aí. Meu sonho é também a pessoa não beber mais na rua. Né? Uma coisa, não beber mais na rua. Beber dentro da casa dele. Já existe países que a pessoa só pode beber na casa dele. Ela vai no supermercado, vai onde for, compra a bebida alcoólica dela e bebe na casa dela. Você já pensou em separar de beber em boteco? Em bar? Tem os bares, tudo bem. Bebe lá. Agora, você chega na rua, nas ruas aqui, tá cheio de gente lá em tudo quanto é lugar só bebendo. Posto de gasolina, chega de noite quando o posto fez, tá cheio de gente só bebendo. Quer dizer, quantas confusões acontecem, quantas famílias são destruídas, quantas coisas acontecem com isso. Então, não dá para proibir a bebida, mas dá para você disciplinar os locais onde todo mundo pode beber ou não pode beber, para não prejudicar a própria sociedade. Então, são coisas que o ser humano ainda necessita desse tipo de disciplina para poder você ir cortando. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de cigarro, a gente fala assim, o mundo nunca fumou tanto como fuma hoje, fuma muito mais. Só que a população do mundo é muito maior. Se vocês for ver proporcionalmente, as pessoas fumam bem menos. Não, e tem outra coisa, Jorge. É a quantidade de pessoas que morrem por problemas do cigarro é um absurdo, tá? Assim como tem pessoas também que ficam paralíticas, ficam com uma série de coisas com as motos, né? Quer dizer, então são coisas que a gente precisaria tomar um pouco de cuidado com o cigarro, porque o cigarro traz... Por isso que nós temos aí uma série de despesas no SUS, por exemplo, que a grande parte é justamente dependente de cigarro, né? Que ataca o pulmão, ataca uma série de coisas. Fala, Luiz. É o seguinte, acho que tudo quanto é tipo de vício prejudica. Aí eu tô falando de gula, tô falando da dependência química, tô falando de tudo. Tudo isso prejudica o ser humano, claro. Isso são que, aí isso vai refletir aonde? Nas questões espirituais, nas questões... Não só da matéria, principalmente porque as pessoas acham que desencarnando, passando para o mundo espiritual, essas coisas estão resolvidas e a gente sabe que não. Então tudo começa na conscientização e na educação. Aí eu vou na direção do Jorge, quer dizer, você quer consumir as coisas, faz na sua casa, não prejudica o meio. Isso. É um direito que as pessoas têm de escolha, mas tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Eu estava lendo aqui na estatística, do G1, tem 8 milhões de pessoas que, isso é um documento, uma pesquisa de 2012 do Dr. Ronaldo Laranjeira, que é especialista em dependência química. Ele diz que 8 milhões de pessoas são dependentes químicos no Brasil. Isso múltiplas drogas, não é só o álcool. Aí está o crack, a cocaína e etc. Então tudo isso tem consequência espiritual. Agora, como é que as pessoas vão se despertar? Porque aprendi com a Marisette que a dependência química é a doença do prazer. Quer dizer, isso dá prazer para o indivíduo. Só que chega uma hora que não vai ter mais prazer. Vai vir o sofrimento, a dor e etc. E as pessoas vão consumindo. O estresse bebe para relaxar. Aí vai aumentando o consumo. Então a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso. Enquanto o Jorge falava, veio outra coisa para mim que eu gostaria de compartilhar. Para mim, eu sempre defendo no grupo espírita como é fundamental a evangelização infantil. Essa senhora, essa moça que perguntou, a Beatriz, que perguntou do como ajudar a criança, tem que participar de grupos de apoio, grupos que a gente conversa sobre o assunto, para a gente se fortalecer. É porque diante da mídia nós somos fracos, mas se a gente se unir, se a gente conversar, se a gente se esclarecer sobre o assunto, nós somos fortes. Então, só que a gente fica cada um no seu canto, a gente precisa estar junto. Cada um fica fechadinho no seu grupo. Nós precisamos discutir o assunto. E nós temos falado aqui que domingo nós tivemos aqui um rapaz lá de o Ellerson, de Belo Horizonte, falando sobre a evangelização infantil. E, assim como as pessoas aprendem a comer, a beber, também a evangelização infantil deveria ser uma coisa quase que obrigatória. Não sei se é porque eu já passei dos 60... Mas eu falo muito no centro, tem que investir no jovem e na criança. Se vai ser espírito é um outro problema, precisa desenvolver nele o sentimento de solidariedade, de fraternidade e de esclarecimento sobre essas questões do mundo. Sim. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírito que a gente conhece. Fortalecer essas criaturas com informação. Sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa que é especialista em educação e está dizendo, Rui, o grande problema nosso não é nas faculdades, não é nas universidades, é no ensino básico, que nós temos uma série, isso foi a palavra dele, tem uma série de professores que não sabem ensinar e tem uma série de alunos que não aprendem porque não é passado as informações para ele. Então fica aí um caso para a gente refletir, né? Passar mais uma pimentinha nisso, tudo começa em casa, não é? Isso. Tá? Não é na escola, não. É, porque outro dia um colega nosso que tem uma criança no prézinho, e o menino dele chega ao pai, o fulano fez isso, fulano fez aquilo, o companheirinho dele da escola. Aí houve uma reunião dos pais, quando ele chegou lá, ele viu o pai daquele menino e falou, esse menino só pode ser desse jeito, porque o pai é arrogante, metido, chega lá, quer impor as coisas, e o menino é pequenininho, já é o reflexo do pai, né? Então, se a gente tem essa questão da dependência química que a Marisete levantou, começa em casa. Se a festa da criança é regada a cerveja, a carne, whisky, etc., quando devia ser o bolo, coisa da criança, se começa aí, a gente precisa refletir sobre isso. Sim. Precisa refletir sobre isso. Até para ajudar a colaborar na formação desse ser. Ah, sim. Nossa grande responsabilidade. Você pode falar mil palavras que às vezes você não ensina nada, mas um exemplo é o suficiente, né? Mas nós estamos aqui com o Guimarães, que é o nosso jovem, que tem um trabalho muito bacana e que sábado e domingo, né? Sábado. Então, dê um bom dia para nós. Bom dia, Rui, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, enchendo o saco de vocês um pouquinho. Como enchendo o saco? Fazendo uma bagunça organizada aqui. Não está fazendo bagunça, não. Me diga uma coisa, por que eu não ouvi a peça ontem lá, que eu divulguei a peça, que era Samara Sempre Sabe. Infelizmente a gente teve um motivo de força maior aí, né, envolvendo a estrutura do local, então a gente teve que adiar. Até amanhã a gente já vai soltar a nova data. E aí as pessoas que compraram os ingressos vão poder utilizar dos mesmos ingressos para poder ir nessa nova data. E quem não puder ir, por qualquer que seja o motivo, a gente vai estar fazendo reembolso, ninguém vai ser lesado de forma alguma. Mas infelizmente, como saiu do nosso alcance, né? Acabou que a gente teve que adiar aí para não causar nenhum incômodo de qualquer forma. E agora, o que vai acontecer no sábado lá no hotel National Inn. Então, no sábado que vem, né, agora no dia 13, a gente vai ter um evento que a gente intitulou de Primeira Conexão Espírita Jovem. Qual que é o intuito desse evento, Rui? A gente quer desmistificar alguns assuntos, quebrar alguns tabus dentro do entorno do jovem, né? Sempre colocando aquela sementinha do espiritismo ali. Uma coisa que a gente vê, infelizmente, não só aqui em São José, mas assim como a gente já conversou algumas vezes, a gente ainda tem muito daquilo. Eu sou Aliança, eu sou FEB, eu sou UZI, e o nosso intuito com este evento é unir todo mundo. A gente não quer levantar bandeira, a gente não quer levantar uma casa, mas sim uma causa, né? Em torno da doutrina espírita. Em torno da doutrina espírita. Então a gente vai tratar vários assuntos, né, com a visão da doutrina espírita, mas vai ser o foco ali vai ser a linguagem jovem, para o jovem se sentir mais conectado com a doutrina, né? E principalmente as mocidades, independente da filiação do centro, estarem conectadas também. Eu vi vários jovens em vários locais. Podia dizer o nome desse jovem e de onde eles estão vindo? É, a gente vai ter uma galera legal aí ajudando a gente, né? Palestrando, batendo um papo. A gente vai ter, por exemplo, a Ana Talavera, que ela é do canal Spirit Talks, ela é de São Paulo. É, a Marina Miranda, ela é da Minha Nada Mola Encarnação, é um canal também. Ela tá vindo do Rio de Janeiro. A gente vai ter o Júlio Sena, que é do canal Coaching Espírita, que é também de São Paulo. Ele vai estar participando por vídeo. Os meninos do Amigos da Luz, da peça de teatro, eles vão estar participando por vídeo também. Eles são do Rio de Janeiro. A Carol Oliveira, que é do Meninas Espíritas, ela vai estar vindo também de São Paulo. E a gente também tem o Projeto Carrossel, que é um... convido todos, né? Quem ainda não conhece o Projeto Carrossel, é um grupo musical com músicas voltadas para a mocidade, para o cotidiano jovem, espíritas. E o intuito de conectar esse projeto com o evento, além das pessoas aqui de São José conhecerem um pouquinho mais esse projeto, as músicas deles vão ser as músicas temas do nosso primeiro evento aí. Tá. E quem que fez essa ligação com esse pessoal? Foi você? Fui eu. Foi você? Fui eu. Eu até na brincadeira, assim, na cara de pau, eu vou ser um dos palestrantes lá também, né? quero tentar me aventurar aí, passar um pouquinho do que eu aprendi. Ó, uma das coisas que a gente sempre ensina para as pessoas que vão fazer as primeiras palestras é não ficar se desculpando, viu, Guilherme? Então, já, esse é um alerta para você. Beleza, vai já falar. Vou tá deixar anotado aqui. É a primeira aqui vez já que eu venho falar em público. Esqueça isso. Tem que chegar lá com a cara e a coragem e falar. Com certeza. Tá bom? E me diga uma coisa, quanto vai custar esse encontro? É R$5 mais 1 quilo de alimento. Tá? Os alimentos eles vão ser doados para para Comer Valorizando a Vida e para o AFA, né? Assim como no teatro, que são duas obras sociais aí bem bacanas, né? que tá no nosso meio. E os R$5 é para ajudar no custo do coffee, que a gente vai ter um cafezinho no meio da tarde lá pro pessoal, como o evento é das 2 da tarde até as 20 horas, né, às 8 da noite. Até as 8 horas. Então a gente vai ter uma dinâmica bem legal para também não ficar maçante, e a gente vai estar oferecendo esse café no meio também pro pessoal não ficar com fome, né? Mas isso aí não é só para jovem não, né? Não, não. Se eu quiser ir lá. Ô, Rui, mas coroa. O senhor é jovem. Hein? O senhor é jovem. É jovem? Ai, tá vendo? Gostei. Então, isso aí é uma pergunta legal, porque muitas pessoas entraram em contato comigo, com o pessoal que tá ajudando a organizar, e eles... uma das principais perguntas foi assim, mas qualquer mocidade pode participar? E então a gente já quebrou esse tabu, assim, meu, independente da casa, da filiação, você tá aqui. Eu sou... trabalhador, eu sou diretor, eu sou voluntário, eu sou pai de um aluno de mocidade. O evento, ele tem o foco de ter essa linguagem jovem, mas existem... A gente trata esse termo jovem, mas não só na questão de idade. A gente costuma falar nessa galera que a gente está reunindo para fazer esse evento, que pessoas novas precisam de linguagens novas. Então, às vezes, não é nem questão de idade, mas a pessoa, igual o Luiz brincou, né? 60 anos, passou de 60 anos, mas está conhecendo a doutrina agora. Então, pode ser que esse evento seja uma oportunidade para ele estar conhecendo a doutrina com uma linguagem muito simples. Tá, inclusive o Milton Baruel, que ligou pra gente aqui. Grande Milton. O Milton já é aposentado, e é o líder da nossa mocidade. Não, Milton, vou fazer questão de... Milton, se o senhor estiver ouvindo aí, eu vou estar querendo o senhor, a presença do senhor lá, viu? Ilustre presença. Do senhor não, de você. Pô. O selo da Paulo de Tarso, quando eu era aluno do Paulo de Tarso da mocidade, na festa junina a gente falava que tinha que ter o selo Milton de qualidade, senão a gente não conseguia fazer os eventos. Então, Milton, preciso do seu selo lá, hein? Mas eu passo para você o celular do Milton. Agora, me diga uma coisa, e daí, vocês virão aqui no domingo, aqui no programa? Se couber todo mundo aqui, vai estar todo mundo aqui. Não vai caber todo mundo, mas a gente dá um jeito, né? A gente aqui faz é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. A bagunça organizada, né, Rui? Então tá bom, mais alguma coisa que você queira passar para... Para os nossos ouvintes? Por hoje só, Rui. Você gostaria até que as pessoas fossem, né? Com certeza. Olha, eu vou convidar uma pessoal da Umbanda, que tem uma mocidade excelente, que atua muito E o Jorge vai ficar incumbido de fazer um convite para a tenda de Umbanda Mãe Maria, que tem uma mocidade excelente. Sim, a gente está conectando. Não tem restrição. Nenhuma. Então... A gente está conectando todo mundo. O intuito desse evento é conectar as pessoas. Por isso chama conexão. Conexão. Né? Então, a gente não quer criar barreiras, limites, nem nada. A gente quer juntar a molecada ali, juntar os familiares, juntar trabalhadores, voluntários, curiosos e fazer um evento bacana. Tá, e me diga uma coisa, cabe quantas pessoas lá no hotel? Cabe até 400 pessoas. 400 pessoas? Com ar-condicionado, água gelada. Tranquilo. Ah, então tá. Cafezinho no meio da tarde. Então tá bom. Mais alguma coisa? E a peça, então, você vai trazer futuramente, né? Isso, até amanhã a gente já vai estar acertando a nova data. Aí eu passo pro Rodrigo para ele ajudar a divulgar. E aí eu volto aqui também para. Tá. E você passou para o Rodrigo o cartaz da primeira conexão para ele passei, divulgar? Inclusive ele já até jogou no grupo aqui. Então tá joia. Tanto o link para fazer inscrição, quanto o cartaz divulgando. Já incluí já aqui, já divulguei para todo mundo aqui o cartaz. Opa. E o link também. Rapaz é bom, rapaz do é evento. Bom. Rapaz é bom. Aprendeu bem com a gente. E aí deixa eu só aproveitar e já falar a pergunta para sorteio. Agradecer o Jimenez aí pela atenção e pela divulgação do evento. E também a gente comentar aqui a pergunta para sorteio. Se as casas espíritas, elas estão empenhadas aí para poder esclarecer mais sobre a dependência química. Então, quem quiser participar do livro, basta responder, mandar perguntas para a gente e responder essa pergunta aí para sorteio. Se as casas espíritas deveriam esclarecer mais sobre as dependências químicas dentro aí do Santos. Bom, Guimarães, nossos microfones estão sempre à disposição de vocês, jovem, tá? Obrigado, viu, Rui? Gostaria que vocês viessem participar mesmo. E aí, com a até gente. Semana que vem. Semana tá que bom? Vem vai estar uma galera boa aqui. Tá, joia. Tá bom? Obrigado. Bem, vamos continuando então com a nossa. O Luiz queria falar mais alguns detalhes sobre a pesquisa que você tem aí, Luiz. Nós vamos para o intervalo. Nossa, 9h14. Né? Também nós temos um momento Gigavale. É, nós vamos só anunciando antes de ir para o intervalo que no dia 21, é 20? 21? 21 desse mês, né? Isso. É, só para lembrar os nossos ouvintes, todo mês de abril a gente faz a visita lá na área V de Chico Xavier, né? Para comemorar o aniversário de Chico Xavier. Geralmente a gente vai no primeiro domingo, mas nesse mês, como no ano passado também, nós mudamos o dia, porque no dia 20, né, estarão conosco aqui o casal. Isso. Lá que conviveu também com Chico Xavier, que trabalharam juntos com Chico Xavier. Seu Euclides. O Euclides, que vem aqui conosco. Então, nós vamos sair no dia 20 e vamos lá. A gente sai daqui, né, do programa, e a gente quer encontrar com vocês lá, que estão acostumados aí todos os anos lá com a gente, fazer a visita na área verde de Chico Xavier, que fica lá onde mesmo, Rui, ali? Lá no Aquários, lá em frente. Isso, não é dia 20, não, é dia 21 de abril. Dia 21 de abril. Dia 21 de abril nós vamos fazer a visita lá, que a gente faz todos os anos a área verde de Chico Xavier. Então a gente acaba o programa aqui, vamos com o convidado para lá e a gente fala alguma coisa, faz uma prece, lembra do Chico Xavier, como a gente faz todos os anos. Então não esqueçam, dia 21, às 10h30, lá na área verde, Chico Xavier. E dia 17 nós teremos lá na sessão solene, lá na Câmara, que é o dia de Kardec. Allan Kardec. É o dia 17 de abril, porque nós colocamos, era o dia 18 de abril, que é o dia do Livro dos Espíritos, como dia de Kardec. Então vai ser no dia 17, a partir das 19 horas, lá na Câmara Municipal, que vai ser numa quarta-feira, esse evento. E também aqui, viu Jorge, estão pedindo para a gente comentar que sábado haverá um encontro da coordenaria da Escola de Aprendiz do Evangelho, lá no local Pequeno Templo. É na Praça do Pequeno Templo, é o endereço? Praça das Antilhas. Praça das número Antilhas. Número 30. Número 30. Atrás do Sesc. E o horário é das 8 às 13 horas, sábado que vem. E também estão pedindo aqui a inscrição pelo celular para falar com o Vitor, que é o telefone 99-716-4715, falar com o Vitor. E no dia 16 de março houve o início da 55ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho do Jefa. Ainda dá para frequentar o curso, que é o sábado, das 18 às 19h30. Bacana. Vamos para o nosso intervalo comercial. Rodrigo, quer falar alguma coisa antes de ir para o intervalo? Sim, a gente tem participações aqui, a Maria Cristina Meirelles, ela manda bom dia, lindo domingo a todos. Dependência química é muito terrível, perdemos uma pessoa muito querida aqui, filho, meu esposo, agora se encontra no tratamento imunoespiritual. A Beatriz Dias diz que gostaria de participar do sorteio, o almoço. O Milton Baruel também entrou aqui. Ele falou que já... O Milton confirmou já a presença lá na primeira conexão. Semana que vem, sábado. A Beatriz, a Bia, manda bom dia também, queridos amigos do Vivência. E parabéns ao palestrante. Tema excelente. Hoje meu netinho Cauê faz 2 aninhos, hein? Deus abençoe. A festa será... Já tá abrindo a festa, diz que vai fechar a rua lá, tá todo mundo convidado, né? Sem bebida alcoólica, sem cerveja, né? 2 aninhos. Será café e guloseimas, ela falou. Ah, tá vendo? Vamos ver se a Bia aprendeu aqui no programa. Só vai ser que café e a festa guloseima de criança tem que ser com guaraná e bolo. É isso. E salgadinho, só, né? Só guloseimas. Antigamente era até também mais legal, o Rodrigo não é desse tempo não, mas quando a gente ia nas festas, né, quando eu era mais rapazinho aqui, era que suco. Que suco, né? Não tinha refrigerante também, não. Era que suco. O pessoal comprava que suco de tudo quanto é jeito lá e fazia pra gente tomar e pra gente adorar. Dava dor de estômago na gente. Nossa senhora, que negócio super saudável. Uhum. E a Ieda Bastos, irmã do nosso querido saudoso Helder, manda bom dia aos vivencianos. Quem entrou aqui também foi o Rogério Copo, mandando bom dia. Ieda disse que quer participar também do sorteio. Então, é só entrar aí respondendo a pergunta que a gente colocou aí, se as casas espíritas deveriam esclarecer mais sobre a dependência química. Então vamos para os comerciais? Vamos, a música que nós vamos colocar aqui é a música com o nosso amigo Sérgio Santos, jovem amigo, oferecer para o meu grande amigo Dodô, que está lá no plano espiritual. Que lutou muito contra as drogas, né? Que era meu filho. E deixou vários exemplos para a gente. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Olha meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo. Não termina aqui, não terá fim. Passa da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? Thank you. Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim. Mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Passa da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? Esse é o Momento Giga Vale, e o tema que nós vamos colocar aqui, a mensagem que nós vamos colocar aqui, é o tema é o velho problema das drogas. E pedimos para comentar a Marisete e o Luiz Piarme para comentarem sobre isso. Essa mensagem, né, Jorge? Isso. Recentemente, a Rádio Bandeirantes levou ao ar uma série de reportagens sobre o velho problema das drogas. Vários profissionais da área foram ouvidos e, infelizmente, pelas considerações feitas, ficou entendido que grande parte da responsabilidade pelo uso de drogas na adolescência recai sobre os ombros dos pais. O que geralmente acontece é que os pais não observam algumas noções básicas para se formar um indivíduo consciente das suas responsabilidades e resistente ao apelo das drogas. Pensando em fazer o melhor, os pais começam por isentar os filhos de qualquer obrigação. Para poupá-los, executam as tarefas que lhes dizem respeito. Quando os filhos são pequenos, os pais se desdobram para fazer tudo, providenciar tudo para que nada lhes falte e para que não tenham que enfrentar frustrações nem quaisquer dificuldades. Se pudessem, os pais os poupariam até mesmo das enfermidades, dos pequenos tombos, das dores, dos arranhões. Quando a criança começa sua jornada na escola, os pais as acompanham e carregam a sua mochila, e alguns até fazem as lições de casa para poupar possíveis reprimendas de seus mestres. E assim, a criança vai crescendo num mundo de ilusões, pois essa não é a realidade que terão que enfrentar logo mais, quando tiverem que caminhar com as próprias pernas. Imaginemos alguém que nunca teve oportunidade de dar alguns passos, que sempre foi carregado no colo. Que forças terá para se manter de pé? É evidente que essa criança, quando chegar na adolescência, não terá estrutura nenhuma. Diante da primeira dificuldade, ficará vulnerável como uma flor de estufa aos primeiros golpes do vento. Ela não aprendeu a suportar frustrações, pois os pais as evitaram o quanto puderam. Ela nunca teve nenhuma responsabilidade a lhe pesar sobre os ombros. jamais sofreu uma decepção e sempre teve a razão a seu favor, até mesmo nas pequenas rixas com os amiguinhos da infância. Crianças criadas assim não estão preparadas para pensar, nem para sair de dificuldades, nem para resolver problemas. Sempre esperam que alguém resolva tudo por elas, pois essa foi a lição que receberam dos pais ou responsáveis. Mas afinal de contas, quem é que pode passar pelo mundo isento de dificuldades? Isso é impossível em se tratando do nosso mundo. E o problema está justamente quando a criança, agora adolescente, sofre seu primeiro solavanco, que pode até não ser tão grave, mas é suficiente para abalar sua estrutura frágil, agora longe do olhar vigilante dos pais. Psicólogos e psiquiatras, entre outros profissionais que se pronunciaram na referida reportagem, aconselham que os pais evitem que seus filhos venham a usar drogas, dando-lhes uma educação consciente que prepara o indivíduo para viver no mundo real e não num mundo ilusório por eles idealizado. É preciso que os pais repensem essa forma de amor sem raciocínio, esse amor permissivo, bajulador e sem consistência. É preciso permitir que os filhos andem com as próprias pernas, amparando-os sempre, mas deixando-os fortalecer os próprios músculos. É preciso deixá-los enfrentar pequenas frustrações, como não ganhar o brinquedo igual ao do filho do vizinho, por exemplo. Como não ganhar o álbum de figurinhas que todos os colegas da escola têm. Educar é a arte de formar os caracteres do educando, e não de deformar. Assim, se você é pai ou mãe e tem interesse em manter seu filho longe das drogas, pense com carinho a respeito das recomendações que lhe chegam. E, acima de tudo, doe muito amor e atenção aos seus pequenos, pois quem ama verdadeiramente ensina a viver e não faz sombra para impedir o crescimento dos seus amores. Se você quer que seu filho tenha os pés no chão, coloque responsabilidades sobre seus ombros. Se você quer que seu filho resista aos vendavais da existência e ao convite mortal das drogas, permita que ele firme suas raízes bem fundo, mesmo que para isso tenha que se dobrar de vez em quando, como faz a pequena árvore, enquanto seu tronco está em formação. Pense nisso, mas pense agora. São 9:35. Esse é o momento de Gavale e nós vamos pedir para a doutora Marisete e o Luiz Piagno para que façam os comentários sobre essa mensagem. Eu queria dizer o seguinte, essa mensagem por si só já é bastante reflexiva e me remete a algumas coisas. Eu fiquei aqui pensando durante a mensagem. Primeiro, eu entendo que todo lar deve ter uma disciplina, deve ter um comando amoroso, mais firme dos pais. O que a gente observa muitas vezes na fala dos pais é que eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Só que o momento das experiências é de cada um. Aquilo que eu passei no passado, na minha época, foi na minha época. Hoje, meu filho está vivendo a experiência dele. E para que a gente possa ajudar, para que a gente possa contribuir, eu entendo que a gente deve estar sempre procurando estudo, a vivência, porque nada vem completo, nada vem assim, como é que a gente costuma dizer? Uma receita, né? Uma receita, né? Não vem, a gente é só vivenciando. Com fórmula pronta, com bula, né? Não tem isso. Porque as experiências são únicas. Né? As pessoas é que vivenciam, são individuais. Então eu entendo que a disciplina, o conhecimento, a religiosidade, os valores são extremamente importantes. O que a gente observa hoje é que esses valores estão um pouco esquecidos, são deixados um pouco de lado. A gente precisa resgatar isso. Tá? Durante a mensagem eu estava lembrando da forma que a gente educou os filhos da gente. Né? e toda aquela criançada do Lar Esperança. Foi com muita disciplina, foi com muita... se posicionando, às vezes até de uma forma excessiva, mas é o que eu sabia dar na época. Então é o que a gente sabe dar na hora, e hoje eles não acham ruim, não. Hoje eles reconhecem, brincam até com a situação, e dizem pra gente que foram educados, que foram formados, que tem um esclarecimento para seguir na vida. Luiz, só para uma curiosidade para os nossos ouvintes, quantos filhos adotivos você conseguiu ter lá no lar? No lar passaram 27 crianças, meus filhos e mais 24. Três filhos meus mesmo, 27. E a gente vê hoje toda moção, né? Tá tudo moção, mais de 40, tudo. O Serginho foi antes. Não. O Serginho foi antes do Luiz Carlos. O Serginho que trabalha com a gente aqui foi antes do Luiz Carlos vir aqui para São José. E você... Bom, depois nós vamos perguntar. Então, ouvindo a mensagem, eu estava pensando nessas coisas. Quer dizer, a gente tem que ser firme, tem que ser coerente. A gente tem que ser pai. Porque muitas vezes fala, sou amigo dos meus filhos. Acho que tem que ser pai. Não, tem que ser amigo, mas... ser firme também, né? Eu não sei, eu preciso entender um pouco melhor essa questão de amigo e pai. Para mim tem uma diferença. Piada. Pai é pai. E acabou. É ele que dá as regras, é ele que dita. Eu vejo muito pai que quer ser adolescente. Ah, bom, aí eu já não concordo. Não é disso que eu tô falando, tem que ser pai. É. Sabe? Eu que dou as regras, eu que dou o norte. Eu que dou arroz e o feijão para você, né? É, sabe? Não é nesse sentido assim, autoritário. Sim. Mas mostrando que existe um caminho a ser seguido. Porque muitas vezes as pessoas não, tem que ser autoritário, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser refletido. A gente tem que aprender. O que a gente observa hoje é que as pessoas não ouvem, não escutam o sentimento dos outros. A criança tem sentimento para compartilhar, tem sentimento para viver. A gente às vezes não está preparado para isso. Aí eu acho que diminui muito. Eu já vou passar a bola para a Marisete. Isso. Então é isso que eu estava refletindo sobre a mensagem. E vou voltar a dizer o que eu falei no início aqui. Não esqueçam da evangelização infantil. A criança precisa ser evangelizada. Isso ajuda na educação deles, na formação deles. E ajuda os pais também, porque paralelo à evangelização infantil tem escola de pais. Onde os pais podem trocar experiências para poder educar. Essa é a minha reflexão sobre a mensagem. É, mas quando nós falamos também em evangelização, não é aquela coisa piegas. Não. Não. Evangelização é mostrar para os nossos que tá no programa. Pequenos que Jesus ele é atual hoje, há dois mil anos atrás, ele é atual. A linguagem você tem que trazer para os dias de hoje. Isso. Marisete, você gostaria de complementar? Eu estava pensando na mensagem, eu pensei em algumas coisas aqui que eu acho que é importante colocar. Primeira coisa, assim, quando coloca, deixou bem clara a questão que a gente chama de facilitação. O que, que é isso, né? Facilitar é eu achar que eu estou ajudando, a minha intenção é de ajuda, mas na verdade eu estou prejudicando. Quando está dizendo assim, da mãe que leva a mochila do filho, que arruma a mochila do filho, que busca o filho na escola. Hoje você não sabe nem andar mais, né? O pai busca na escola, leva na escola, busca aquela, todo aquele trânsito que faz, tudo em função deles. Então, assim, eu acho, a minha intenção é de ajuda. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo muitas vezes, assim, eu estou prejudicando, fazendo com que eles não cresçam e assumam as responsabilidades deles também, né? Uma outra coisa também que muito clara que tu deixou na mensagem é a questão do imediatismo. Eu concordo plenamente com isso. Aquilo que o Sr. Luiz até tinha falado antes, né, que a gente sempre fala, a dependência química é uma doença que a gente fala, chama isso de erro pedagógico. O que significa isso? Que a droga dá prazer, o álcool dá prazer. Não adianta a gente falar que a droga é ruim, a droga mata, porque a droga vai matar depois. Quando a pessoa faz a primeira experiência dela, o adolescente, essa primeira pessoa que vai fazer o primeiro contato com o químico, ele vai dizer que a gente mentiu, porque não foi nada disso que aconteceu. Foi bom, foi legal, foi gostoso, descobriu a América, descobriu o mundo, né? Então ele tem essa coisa do imediatismo. O imediatismo, só que é lógico. A gente fala que é a doença do erro pedagógico, porque ela começa pelo prazer e termina na dor. A maioria das nossas doenças começa pela dor e termina no prazer, que é da cura. A dependência química é o contrário. Ela começa pelo prazer e pelo imediatismo que ela provoca, pela sensação que ela dá, que é uma sensação boa para ele naquele momento. Só que eu gosto muito da frase do Enya, que diz o seguinte: a droga te promete o céu, mas te cortam as asas, né? Então, assim, até você chegar até lá. Então, a questão é justamente isso, né? Esse imediatismo que ele já tem diante da droga, então ele tem o imediatismo diante da vida, porque ele também foi criado dessa forma. Tudo é imediato. A gente não é nada contra a questão das redes sociais e nada, só que a gente sabe que também, assim, basta um clique, você já tem contato com o mundo inteiro. Você sabe o que está acontecendo com o mundo inteiro. E tem coisas que têm que ser construídas. Valores, caráter, formação e tudo mais. Tem um tempo de formação, não é tão imediato assim. O filho não vem pronto, né? Ele não vem com manual, nem com certificado de garantia, nem que eu possa devolver. Ele é seu, né? É pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Então, assim, aprender a lidar com o não, lidar com as frustrações, é justamente isso que fortalece. Eu gosto também de uma outra frase que fala o seguinte, que não me mata, me fortalece. Então, é com isso que eu aprendo, né? Então, quando ele aprende com as dificuldades, com as questões que aparecem na vida dele do dia a dia, é isso que vai fortalecer o caráter, que vai fortalecer o que ele quer para a vida dele. Aprender a ser mais resiliente, né? Então, é importante isso. E os pais hoje, eu falo até como mãe, a gente tem medo de colocar os limites, porque aquela questão assim, e agora? Como é que eu faço? Eu deixo ou não deixo? Né? Vou dar um exemplo. Meu filho hoje está indo para o show do Lollapalooza. Tem 17 anos. Ele já sabe de tudo. Não adianta agora ficar dando lição de moral para ele o que ele tem que fazer ou não fazer. Ele já sabe. A única coisa que eu sempre digo para ele é o seguinte: não faça nada que você possa se arrepender depois. Então, isso é o que ele vai levar. Isso foi uma, não estou falando hoje, já falei sempre, né? Então, acho que é colocar esse limite é importante. A gente vê as crianças hoje, né, que são crianças birrentas, mal educadas, que quando elas não querem um brinquedo, elas esperneiam, elas batem o pé, choram, né? E os pais, por medo, por vergonha, ou por culpa, porque aquele, eu falo porque eu também sou dessa geração da mãe operária, da gente achar que tem que ir porque trabalha, porque fica o dia todo fora, você tem que fazer todas as vontades do seu filho. E é justamente isso que precisa ensinar para ele, que é assim que a vida vai ter que seguir. Tem uma coisa que a gente fala muito na dependência química, né, até para as famílias, né, que a família deveria ter aprendido os três Cs. O que, que significa isso? Eu não causo a dependência química, quer dizer, eu não sou o culpado do meu filho ser dependente químico, tá? Eu não causo a dependência química porque isso tem vários fatores, tem questões genéticas, de comportamento, aprendizado, uma série de coisas, mas não sou eu que causo. Eu não controlo a dependência química, porque muitas vezes os pais querem controlar, os esposos, né, acham que controlam, não vai sair de casa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Você não controla nada. Se ele te quiser usar, ele vai usar. Ele vai encontrar maneiras, né, que são as manipulações, né? Encontrar desculpas para poder sair e fazer, né? E outra coisa também que é importante, eu não curo a dependência química. Primeiro porque a dependência química não tem cura. Primeiro começa por aí. Então, não sou eu que vou salvar o meu filho. Eu posso dar esse instrumento, dar meios para que ele chegue à recuperação, mas a recuperação é dele, né? Então, se a família começar a tiver esses três Cs na vida dela, ela consegue trabalhar isso, fazer aquilo que você falou no começo, o desligamento emocional, né? Então, acho que é isso que é importante, assim, a família também perceber que isso é a base fundamental que a gente, quando fala no papel da família, no tratamento familiar. E eu só assim, uma coisa que eu gosto muito do Issami Chiba, né, que era um psiquiatra assim, que ele falava muito da educação dos adolescentes, né? E ele mostrava muito uma coisa assim de fortalecimento para nós enquanto pais, né? Mas ele falava uma coisa que assim, né, criar filhos é fácil, difícil é educar, né? Essa educação que a gente que é a nossa responsabilidade enquanto formação deles também. E isso eu falo, isso tem que ser feito desde pequeno. Não adianta eu sentar com meu filho hoje com 17 anos e explicar para ele o que é a questão das drogas. Ele sabe muito mais do que eu. Então, essa base tem que ser feita lá no comecinho mesmo, aprender essa resiliência, aprender o limite, saber das regras da educação, as regras de ouro que hoje as crianças não têm, né? As crianças ou não pedem hoje por favor, não falam obrigado, não pedem desculpas, elas acham que o mundo foi feito para elas. Né? Já tem uma questão da criança ser egocêntrica e às vezes nós reforçamos esse egocentrismo para o resto da vida deles. Vamos encerrando, Jorge? Vamos, Inácio. Esse é o programa Vivência Espírita, Jorge. Já estamos chegando no final do programa. Ui. É rapidinho. Mas, Jorge, nós recebemos aqui uma mensagem do Marcos, que ele vai trazer uma peça domingo às 7 horas da noite no Teatro Univap, que é aqui do nosso lado, A peça chama-se O Vendedor de Sonhos, baseado no livro de Augusto Cury, que é um exemplo, é aquele que educa praticamente quase todo mundo, em todas as idades, né? A direção da Cristiana Natália, o elenco é com o Luiz Amorim e com o Matheus Carriere. Parece que esse daqui era da Rede Globo. E o telefone para contato é 99-142-6253. E domingo ele vai sortear, nós vamos sortear dois convites para a peça, que começa às 7 horas, e chama-se O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Tudo bem? Tudo bem, Rui. E aqui Rodrigo, também a gente tem, deixa eu inverter, a gente tem participações aqui no YouTube. Quem entrou aqui também e participou conosco foi a Ida Basso, respondendo a pergunta se as casas devem ser mais ativas, né, falando sobre dependência química. Eu acho que deveria, todos os centros que fazem tratamento espiritual deveria sim esclarecer sobre a dependência. Seria de muita ajuda os dependentes que buscam esse recurso. O Daniel Melo entrou aqui também e participou. Eu acho que deveria todos os centros... Opa! Não, aqui ele escreveu o seguinte: bom dia, amigos, creio que as casas espíritas devem tratar todos os temas com os seus assistidos, desde que tenham pessoas capacitadas para tal, pois é um ambiente onde todos estão abertos, receptivos, mas se quem vai tentar ajudar não estiver preparado, não será bom, podendo inclusive prejudicar, e também saber que qualquer tratamento relacionado às drogas não é curto, então deve haver persistência. Obrigado pela participação aqui de vocês. Quem entrou aqui no WhatsApp também e mandou uma foto foi o Marcos Fugael Gama, que é o nosso ouvinte assíduo lá de Santos, né? Ele manda bom dia, ou é São Vicente? Eu sempre confundo. Eu confundo porque tem a Irene lá e o Gustavo, que sempre estão ouvindo a gente, o Zé, que são lá de Santos. E ele manda um bom dia, ótimo programa. Realmente, seu Rui, hoje o pessoal não sabe comemorar sem bebida alcoólica. Que pena. E mandou uma foto aqui da filha dele assistindo o programa Vence Espírito. Muito legal. O Serginho, que estava aqui também, fazendo o programa, mandou uma foto aqui da TV, está assistindo a gente pela TV, lá pelo YouTube. Ligado em vocês. Parabéns a todos. Então, obrigado pela participação aqui de vocês. E já estão chegando no final, né, Jorge? A gente tem que sortear. Eu já mandei aí no seu WhatsApp os ganhadores dos livros e do almoço. Tá aí no seu WhatsApp, e também tem um aniversariante aí, um ouvinte nosso assíduo que faz aniversário aí em breve. Também enviei para você aí. Jorge, nós esquecemos de falar, não deu tempo, que no dia 31 de 3 foi o desencarne de Allan Kardec, né? E também deixamos de... Eu não gosto muito de comemorar desencarne, não. Gosto de comemorar nascimento. Nascimento. É. E no dia 2 de 4 foi o nascimento do nosso amigo Chico Xavier, isso, né? Exatamente. Por isso que nós vamos fazer a visita que nós fazemos todos os anos, e dessa vez nós vamos fazer no dia 21, né? O programa será em homenagem a ele, é claro, conversando com a pessoa que conviveu com ele aqui, e depois, às 10h30, nós iremos lá para a área ver Chico Xavier, que fica lá perto do Fórum Trabalhista, né? Iremos lá fazer uma prece e conversar um pouco sobre o Chico, como a gente faz todos os anos, né? Para homenagear o aniversário de Chico Xavier, que é dia 2 de abril. E nós gostaríamos de contar com a presença dos espíritas de São José dos Campos. Vamos lá, que fazer é coisa rápida também. Rápido. Exatamente. E como é que foi o Rodrigo, rapidamente, lá no túmulo do Leon Denis? Ele gosta de ver túmulo, Jorge. Para ver as coisas do passado, ele tem que procurar isso aqui. Ou museu. Falar que eu virei coveiro, vocês estão colocando que eu virei coveiro só porque eu mandei foto do túmulo de Leon Denis, o túmulo de Camille de Flammarion, com a esposa dele também. O túmulo lá de Allan Kardec. O túmulo de Allan Kardec já todo mundo já conhece, né? Não, então mas não tem você graça. Foi atrás do túmulo. Não tem graça. Nós descobrimos o túmulo do Senhor Mariano, você lembra? Lá em Sacramento? Foi. Porque o de Eurípides todo mundo sabe onde é. Agora, o senhor Mariano, nós fomos procurar lá também. Era do lado, né? De Eurípides e Barzanufo. De Eurípides e Barzanufo, todo mundo sabe onde é. Você chega lá, por exemplo, túmulo do Chico Xavier. Porque Eurípides está aqui do nosso lado. Não, Eurípides e Barzanufo. Mas o nome dele, Eurípides, é uma homenagem a Eurípides e Barzanufo, né? E também da Meca, vó Meca. Parece que a Igorina também está ali do lado. Tá todo mundo junto. E recentemente desencarnou o seu Armelon também, né? A gente não comentou aqui, mas o seu Armelon lá de Santa Maria, que recebeu a gente muito bem lá em Santa Maria. Sempre recebia, né? Você recebia muito tem bem. Tem um jardim maravilhoso lá também. E a esposa dele que sempre recebe as caravanas e faz a cozinha lá na cozinha experimental, na fazenda Santa Maria, que é do lado de Sacramento. É. Né? O jardim dele era um jardim maçônico, né? Isso. Então a gente subia lá no alto, e do alto ele tinha desenhado na fazenda, na chácara dele, todos os símbolos da maçonaria. Então de lá de cima você via todos os símbolos desenhados no chão, desenhado com plantas, né? E ele fazia questão de levar a gente na fazenda também, onde Eurípides se hospedava lá na fazenda Santa Maria, na sede da fazenda. Então aí contava as histórias pra gente ele lá de Eurípides. Ele, quem quiser saber quem que é ele, basta pegar aquele... O DVD do Eurípides Barzanuf, que conta a história de Eurípides Barzanuf. Tem participação do Lima Duarte, Santa Maria. Lima Duarte é um dos narradores. E ele é o contador de história. Muito ali, ele tá bem ele forte. Conta ainda, aquela história da casinha de lá de Santa Maria, como surgiu a fazenda Santa Maria. Que foi o Raiz Delville, né? O Jorge sempre fala, foi o Raiz Delville do Brasil. Foi lá. Né? Vamos encerrando então, Rodrigo? Tem mais algum recadinho aí? Porque depois é só para as despedidas. Vamos encerrando. Isso, então nós vamos. Encerrando o nosso programa hoje, primeiramente colocando aqui a música de sorteio, né? Para falar dos nossos sorteados de hoje, que o Rodrigo já passou aqui pra gente. Pode aumentar aí, Inácio. Isso! Olha, os ganhadores, primeiramente os ganhadores do livro doado pela livraria Casa do Caminho, são a Ieda Bastos, a Ieda ganhou o livro, e o Elísio José Cunha. Ieda Bastos, Elísio José Cunha, a partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem comparecer na Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, né? Ela fica agora no fundo da própria Casa do Caminho, se a gente for ver, na rua paralela, na rua, assim, primeira rua atrás da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho, fica a livraria, Rua Helena Mascarenhas, 115, então a partir de amanhã, 13 horas, vocês podem retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas, que está lá para mostrar os livros para vocês, para mostrar a Livraria Casa do Caminho, para conversar um pouco com vocês. Sempre vale a pena bater papo com o Mário Vinhas. E a ganhadora do almoço, do par de convites, foi a Michele Campos. A Michele, viu, Michele? Você ganhou o almoço. O Rui vai deixar os convites lá agora. Lembrando que é na rua Rua Vilaça, número 143, aqui no centro. E lá você lembra a pessoa que é a pessoa? Thelma. A Thelma. É a esposa do Wilson Barreto. É, lá você procura a Thelma, que ela estará com os convites, com seus convites, tá bom? Que o Rui já vai deixar lá os convites, tá bom, Michele? Então, Michele, você ganhou o par de convites. Então, você e a pessoa que você levar pode almoçar lá no patrocínio do programa Vivência Espírita. Legal. Um abraço a todos os ganhadores. Vamos para os nossos aniversariantes. Parabéns pra você. Vamos lá, quem está fazendo aniversário hoje, dia 7, é o Cauê, neto da Bia, né? Da Bia Porto, que o Cauê está fazendo 2 anos, né? Dia 10, quem faz aniversário é a Luísa Brito. Dia 11, a Regina Barco. Dia 12, o Gabriel Figueira. E dia 13, a Maria da Penha. Todos do Paulo de Tarso, esses que eu falei agora. E também o nosso ouvinte, o Zenildo, faz dia 12 também, sexta-feira, aniversário. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Muita alegria. Lembrando que se tiver alguma festa, convida a gente, que a gente pode ir lá também para comer o bolo, salgadinho, essas coisas também que a gente gosta. Tomar refrigerante, exatamente. A gente vai, né? Então, vamos então agradecendo a todos vocês pela participação aqui no nosso programa, agradecendo por mais esse dia, agradecendo a todos os nossos convidados também, a Marisete, ao nosso irmão Piagno, tudo de bom para vocês. Lembrando, Rui, que nós estamos preparando uma festona aí, né? Nós estamos só como participantes, que é dia 15 de abril, né? Dia 15 de abril, já estou antecipando antes, né? Que dia 15 de abril quem faz aniversário é o Rodrigo. Ah, Rodrigo? Rodrigo. Então parece que tá, a Camila está organizando uma festa surpresa para ele, né? Ele não sabe. Então vamos se tocando que vai ter um festão, né? E aí eu estou avisando hoje. É só semana que vem que a gente anuncia. Mas já estou falando hoje porque quando é muito assim concorrido, a gente já avisa antes para dar certo. Então, se preparar. Isso. Tudo de bom para vocês. Até o próximo domingo. Paz e alegria em todos os corações. Agradecendo aí a participação de todos os ouvintes, todo mundo que entrou aqui comentou. É, quem a gente não conseguiu comentar aqui, foi legal que a filha do Marcos Gargan mandou uma mensagem aqui pra gente aqui, é, também. Então, agradecendo a todos vocês que entraram, participaram e convidá-los até o próximo programa às 8 horas, no próximo domingo. Fui. É, nós temos que agradecer a presença da Derli, do Beto, do Silvio, da Camila, da França, do Guimarães, que esteve aqui conosco, é, da Graça e também do Inácio na técnica de som. E vamos passando o nosso microfone para a Marisete para suas considerações finais e também para os seus agradecimentos. E nós que agradecemos para ela ter vindo aqui com a gente e que ela deixe um espaço reservado para voltar novamente, né, Jorge? Porque ficou muita coisa que eu gostaria de perguntar, que você gostaria, e nós não dá tempo, né, Marisete? Está aqui o microfone para você. Bom, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre dependência química, é uma área que eu gosto muito, né? Mas agradeço a oportunidade e poder levar um pouquinho isso para as famílias também, né? De esclarecimento, de ajuda, e estamos à disposição mesmo. Quando você precisar, tiver a oportunidade, estaremos aqui de volta, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Ô, Luiz, eu gostaria que você encerrasse para a gente também com as suas considerações finais e dissesse quando começar esse projeto lá de dependência química na Casa Caminho, você dá um alô para a gente. Eu aviso. Eu também gostaria até de participar. Tá bem? Eu passo para o Mário e ele te passa. Então tá. Então tá aí o microfone para as suas considerações, né? E também para você fazer a nossa prece de encerramento. Nós agradecemos esta oportunidade de estar aqui, na esperança de que com a conversa, com esse esclarecimento trazido pela Marisete, de alguma forma tenha sido útil para as pessoas que nos ouvem. E nós vamos assim encerrando o nosso programa de hoje, nos acerenando e deixando fluir o que há de melhor em nossos corações. E nós vamos mentalizar o nosso Brasil, todo o contorno geográfico de nossa pátria, sendo envolvido em luz, em proteção espiritual, para que nós possamos encontrar o melhor caminho para solucionar as questões que envolvem o nosso país. Nós vamos vibrar também pelos irmãos em desespero, que envolvidos pela ideia de suicídio, acham que uma proposta para resolver as questões da vida é cometer o suicídio. Que a nossa vibração de luz e de paz possa sustentar esses irmãos, para que sejam demovidos desta ideia. Vibremos ainda para os irmãos que estão envolvidos com a dependência química, os seus familiares, para que busquem ajuda, pois sabemos que a espiritualidade está disponível para ajudar, como muitos profissionais aqui no nosso mundo. E assim nós agradecemos a Deus pela oportunidade deste encontro, rogando que a luz e a inspiração envolva os nossos irmãos responsáveis por este programa. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nós encerramos o nosso programa de hoje, dando graças a Deus. Você está perdido, procurando se encontrar. Basta seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Estreita pode ser a porta por onde você deve entrar, mas farto será o tesouro que o